5595, desça para 3000 para a esquina, Galva 021. Alvador Approach Control, evening, Ocean S6224. Ocean S6224, thank you, flight level 050, I'm on arrival. Okay, he clears the flight level 050 via I'm on arrival, 6224. Autorizado com fins, nível 360, via Persolu 16, saída da El, Leda Bridges. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5033, coteja. Autorizado com fins, 360, na saída da El, Leda, a Persolu 16, decolando a pista 10, curva direita, 208 e 5033, 14235. Após Leda Bridge, chama para pushback sonamento. Após Leda Bridge, chama para 4235. Ocean S6224, reduce speed to 42-30 knots. Reduce speed to 32-30 knots, Ocean S6224. Pronto, 6313. 6313, a linha decola da 10, vento 100 graus com 7 nós. A linha decola 6313. WebDAT 5716, descent flight level 050, my arrival. Clear down 050, my arrival, 5716. Request possible fly heading directing TAP position. Clear. Oh, amazing, thank you, man. Fly heading TAP 5716. Via 313, decolado 57, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Oceano 6313, boa noite. Oceano 6313, boa noite. Contato radar, suba ao nível 360, voa lida. 360, voa lida, 6313. Jeep 5595, desce para 2000 pés, voa Iduna, autorizado sinal LS, reporta estabilizado. Ok, para 2000 pés na proa de Iduna, reportará estabilizado no loco 5515. Two four, set to 3000 feet, 28102 1, 27 feet, 4209. Ok, send 3000 feet. Setting 1021, reduce and speed to 210 knots, 6224. Está estabilizado no lock, o trip 5515. Trip 5515, complexo final, some torre 118 decimalmente. Torre 186, grato. O canal 6224, 102,000 feet, clear the left final, report established. descent 2,000 feet, cleared to ILS runway 10. I will advise you once reaching the 2,000 or intercepting localizer point. Object 5716 descent to 3,000 feet, 21021. Reduce speed by 2,10 knots. Right track 3,000 feet, 10021, slow down speed 2,10 knots, 5,000. Está com POD de 139-139, 3 horas e 25 de autonomia alterna Natal, está pronto para o time. 2139 a bordo, altímetro 1021, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, chamaremos pronto, ponto de espera da 1039305. Boa noite, Sam 3178, voe direto Duna, desça para o nível de voo 050. Duna 050, Sam 3178. Sam, localize your course with runway in sight, TNS 6224. TNS 6224, complete final, contact tower, frequency 118.6. Completing with tower 118.6, bye-bye. Salvador Tower, evening, Oceanair 6224, establish on localizer. Oceanair 6224, report outer marker. I will. Posicionamento do 42359. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, do 42359. 3325. 351-3325, boa noite. Mantenha o ponto de espera, 3305. Mantendo o ponto de espera, 3305. Clear to land. Continue na first stand by standing, which has 6224. No 5, solo 06, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Afirmo. Obrigado. Contato sul 4235, está comendo 7, 3 horas, altera caminho. 6224, clear to land, runway 10, wind 090 with 3 knots, QNH 1021. Clear for land, Oceanair 6224. Afirmo os dados, 4235. Afirmo, 4235, está no contato. 67, 3 horas, caminho. 7 a bordo, altímetro 1021, táxi via Índia Alfa, pode pronto, pode esperar. Índia Alfa, chama pronto, pode esperar, tudo pode ser. Four on the ground at 09, vacate to the right, taxi, stay on this frequency, taxi via Alpha, report before Juliet. Alright, we'll clear the runway to the right, we'll taxi on this frequency, the Alpha will report before Juliet, Ocean Air 6224. Decolar da 1-0, vento 090 graus com 4 nós. Gente, autorizado a decolagem, botão 33 apenas. Azul 4235, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no 0. Zero. 4235, desconsidere e mantenha o ponto de espera. Rio 5972 para cópia, torre 186. 86. Torre Rio 5972, boa noite, informação alto. Boa noite, Rio 5972, saída prevista da Euleda, eu desaguarde cópia. Da Euleda, eu desaguardo. 3305, decolado azul no 1, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 120 decimal 8, boa. Tá bom. Este site 716, contact tower, frequência 118 decimal 6. 1862, have a nice night. Thank you. Salvador, muito boa noite, TAM 3305. Boa noite, TAM 3305, contato radar, bônus de voo 330, voo Ipuca. 330, direto Puca, o TAM 3305. Zero wind, 090 degrees with 4 knots, QNH 1021. 1041, clear to land, runway 105716. Azul 4235, após o webjet na final, ali mantenho no zero. Air 6224, taxi via Juliet, gate number 1. Juliet to gate number 1, Ocean Air 6224. Como 074, boa noite, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde número 2 para cópia. Tá 3178, desce para 2000 pés, que negou no 021, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 2000, dia 21, reportar estabilizado no ar de frente do carro. Jet 5716 on the ground at 13, vacate to the right, stay on this frequency, taxi via Alpha Kilo, apron number 3. Alpha Kilo, apron number 3, 5716. Ronaldo. Nope. 235, livre decolar, dono 0, vento 080 graus com 5 nós. A gata quaga, coroa de a gata quaga. Alô, 1435, decolado aos 15, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 4235. Rio 5972, pronto para cópia? Pronto para cópia, senhor. Autorizado Galeão, nível 400, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Eudes. Decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5037, coteja. Aprovado 400, Galeão, na uniforme Whisky 50 da Euleda Eudes, decola a curva na direita da 10208, 50331, nosso transponder está pronto para o pushback de acionamento, parte 3, posição 9. Transponder 5037. 5037, estimado. Gente, temos a aeronave ingressando no pátio, aguarde para o pushback, estimado 1 minuto. Ok, vai dar. Vamos 074, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5030, coteja. Ok, confirmando saída da Euleda Bridge, após Bridge, perdulou no meia. Acionamento correto, chama para pushback acionamento. Mike Yankee Uniforme, prossiga. Autorizado, reparte ao término. Rio 5972, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama aí, táxi, 5972. Torre Salvador, tá, 3178. 3178, boa noite, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com 4 nós, altímetro no 021. Livre pouso na 10, trem baixa travado, 1021, tá totalmente visual, tá, 3178. 5972 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 20, alternando Guarulhos. 3 a bordo, altímetro no 021, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 5972. Solo 21, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, depois da Alfa. Azul 4235, Sami Recife, 951, alterne 13325.